Hoje, dia 29 de maio, comemora-se o Dia Mundial da Esclerose Múltipla. Este dia, aliás, começou por se comemorar a primeira vez em Portugal em 2009 e estima-se que neste momento existam qualquer coisa como 2,3 milhões de pessoas com esclerose múltipla em todo o mundo. Em Portugal, até à altura, já foram detectados cerca de 5 mil portugueses com este tipo de doença. Para muitos poderá ser assustador, os números de que falamos, os números apenas servem para exemplificar. Eu tenho no estúdio três convidados hoje. Começaria por referir a presença do Dr. António Leitão, também de referir a presença da enfermeira Catarina Terezo e também a presença da Margarida Pissarra, ela que é coordenadora da delegação da Associação das Esclerose Múltipla. Assim que refiro, se não for, peço sempre que me corrijam, porque por vezes é difícil. Boa tarde, muito obrigado por estarem aqui, muito obrigado por estarem dispostos a conversar sobre esta coisa que poderá ser ou não poderá ser assustadora quando falamos de esclerose múltipla. Estamos a falar do que especificamente, e eu dirigi a pergunta de imediato ao Dr. António Leitão. Quando falamos de esclerose múltipla, doutor, boa tarde. Do que é que estamos a falar, concretamente? Eu tenho muito gosto em encontrar-me aqui hoje a festejar este dia. Festejar? Assinalar. Assinalar, precisamente. Na companhia de duas pessoas que têm sido muito importantes aqui em Évora: a Catarina Terezo, que é enfermeira especialista de esclerose múltipla, uma pessoa que tem dado uma... tentado todo o seu entusiasmo e o seu conhecimento à doença e o apoio a estes doentes. E a Margarida, que já conheço há uma quantidade de anos também, desde muito nova, acho que com 15 anos, quando começou com a doença, e que tem sido uma heroína dentro da... perante isto, nunca se sabe bem o que é que vai acontecer com uma pessoa que tem a esclerose múltipla. Porque a esclerose múltipla é uma doença inflamatória, que não se sabe como é que começa, nem porquê, qual é a razão que está na origem do começar, mas que depois aparecem sintomas e acaba por concluir que trata-se de esclerose múltipla, e depois pode ter uma evolução muito diferente numas pessoas ou noutras. Porque pode ser uma doença muito agressiva, com muitos surtos, surtos de ativação, ou pode ser uma doença mais tranquila, praticamente sem progressão, ou com uma progressão muito lenta. E nós nunca sabemos isso ao certo quando começa. O problema aqui, não sei se posso continuar, mas o problema aqui é que isto aparece logo em gente nova. Ao contrário de outras doenças preocupantes, por exemplo, os tumores ou coisas assim que aparecem em pessoas mais idosas, a esclerose múltipla aparece em gente nova. Gente nova que ainda está, muitas vezes, a começar a sua vida, ainda não sabe bem o que é que vai ser do ponto de vista profissional, ou como é que vai ser a sua família, se quer ter filhos, se não quer. Isto vai condicionar completamente a sua vida para sempre, digamos. Doutor, referiu uma coisa que me parece importante, e era por aí que ia pegar para mais uma questão relacionada ainda nesta abordagem do que é a esclerose múltipla, como é que aparece. Uma doença autoimune, não é? Sim, mas referiu uma coisa que aparece em gente nova que depois quer constituir família e nunca se sabe. A pergunta que me apraz agora, que me surge, é saber: a esclerose múltipla é uma predominância, ou tem uma predominância de fator genético, de hereditariedade, ou não tem nada a ver com isso? Alguma tendência hereditária, mas que é pequena. Não se pode dizer que seja uma doença hereditária. Não se pode dizer isso. É uma doença adquirida. Agora, não se sabe muito bem é como. Aparentemente, talvez por contacto com um vírus. O vírus altera o nosso sistema imunitário e o corpo começa a produzir anticorpos contra si próprio. Neste caso, contra a bainha de mielina, e contra as células que produzem a bainha de mielina, que são os oligodendrócitos, e portanto a mielina começa a ser afetada, e a mielina é o que faz que a transmissão nervosa se faça rapidamente entre grupos de neurónios. Foi isso que aconteceu, Margarida. Começaste a sentir os primeiros sintomas, se é que te recordas, porque às vezes existem sintomatologias que nós não ligamos, se calhar foi aquilo que fizeste, Margarida, e que depois sentimos uma vez, sentimos duas e começamos a pensar, se calhar não está assim nada bem comigo. Como é que aconteceu contigo, Margarida Pissarra, tu que és portadora desta doença, já desde os teus 15 anos, ao ver, foi aquilo que o doutor António Leitão começou a referir. Como é que as coisas te aconteceram? Queres contar um pouco daquilo que é a tua experiência, o que é que começaste a sentir, como é que as coisas surgiram? Conta-me. Desde já, obrigada. Acho que esta sessão, que esta emissão é muito importante. Acho que é muito importante levar às pessoas também. Eu vou dizer, a minha experiência é muito positiva. Claro que há outros casos que podem não ser, naturalmente não serão, mas eu acho que é importante as pessoas conhecerem esta realidade também, que nos pode acontecer a qualquer pessoa e em qualquer fase da vida. A mim o que aconteceu foi que aos 15 anos, eu estava no 10º ano, agora tenho 28, portanto já foi há 13 anos, aos 15 anos comecei a sentir uma espécie de formigueiro nas mãos. Perdi a sensibilidade, não conseguia escrever. Isto foi de um dia para o outro. E o que se passou nesse dia foi que, naturalmente, estava com os meus pais, porque estava de férias, estava um calor imenso em Évora, como está agora, por exemplo. E os meus pais comunicaram de imediato ao pediatra, porque acharam muito estranho. Eu também tinha dor de costas, tinha muitas dores de cabeça, e acharam que aquilo tudo era muito estranho. O pediatra... Isto depois também tem a ver com a sensibilidade dos médicos para a questão. Ele achou que eu deveria ir de imediato a um neurologista. E fui ao Dr. Leitão. E o Dr. Leitão, depois, a partir desse momento, fiz uma ressonância e ficou-se logo a perceber que havia de ser isso, que havia de ser esclerose múltipla, apesar de eu, sinceramente, não me lembrar exatamente de falarem nisso, porque eu nem estava muito preocupada. É como diz, achamos que é uma coisa passageira, e de facto é, porque é um sintoma que até me passou, mas estavam alerta. Margarida, peço desculpa, passou esse sintoma? Passou. E depois apareceram outros ou não? Mas depois deste sintoma que eu estava a referir, e ter ido ao doutor Leitão, ter feito a ressonância, ter visto que tinha, que havia a possibilidade de ter de facto esta doença, eu tinha já férias marcadas para ir à Espanha. E então o doutor Leitão aconselhou a que fosse um médico especialista em Espanha, que é o doutor Izquierdo. E o doutor Izquierdo depois fez uma punção e ficou confirmado que seria um síndrome neurológico isolado. Isto para dizer exatamente isto, que não precisa, nem sempre fica logo provado que é esclerose múltipla. No meu caso não ficou. Ficou provado que era um síndrome neurológico isolado. Como os dois médicos, neste caso, falam e estão em contacto, o que ficou acordado foi que até aos 18 anos iríamos ver então a evolução da doença. E o que é que aconteceu? E o que aconteceu foi que dos 15 aos 18 eu não tive uma grande evolução, porque depois aquele sintoma desapareceu. E o que se passou foi que depois, de facto, estava na escola, lá está, 10º, 11º, 12º, e senti, quando baixei a cabeça um dia, senti uma espécie de choques pela coluna e achei aquilo muito estranho. E liguei ao doutor Izquierdo, liguei para a Sevilha. E o doutor Izquierdo disse-me que iria depois falar com o doutor Leitão, mas que era de facto um sintoma, e é um sintoma, é um síndrome de Guillermite, que é um sintoma característico da doença. E depois, pronto, a partir daí seguiu-se começar a tomar a medicação. Depois tive outros sintomas como visão turva, no nervo óptico, depois tive de fazer cortisona, mudei outra vez de medicação. Mas eu acho que o importante de referir neste processo todo é que eu nunca me assustei. Eu não sei se tem a ver comigo, se tem a ver com achar que e sentir que tinha um grande apoio, não só de família, mas também de médicos. E depois apareceu também a enfermeira Catarina, a partir dos 18, também nos 15 que já importância tive ligação. É que, Margarida, deixe-me perguntar-lhe isto. Diga. Que importância é que teve, por exemplo, o aparecimento da enfermeira Catarina na melhoria e, enfim, na ajuda, se calhar, imagino eu, naquilo que se ia manifestando na Margarida? vida enquanto uma portadora de esclerose múltipla. Que influência é que isso tem? Termos, por exemplo, alguém numa área de formação como a enfermeira Catarina, no que é que a enfermeira pode ajudar objetivamente? É que a enfermeira Catarina é quem faz a ligação com o médico. Nós não estamos sempre a falar, por exemplo, não estou sempre a falar com o doutor Leitão, nem sequer tenho o contacto dele, nem estou sempre a chateá-lo. Qualquer coisa que tenha, a mais pequena coisa que tenha, eu ligo à enfermeira Catarina. Agora estamos ainda mais próximas porque fazemos parte de uma delegação de Évora, da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, mas a enfermeira, neste caso de esclerose múltipla, que é uma doença crónica, é muito importante porque a enfermeira, não só pela sua maneira de ser, neste caso a enfermeira Catarina, está sempre disponível. Nós, qualquer coisa que tenhamos, ligamos-lhe, falamos e podemos não só desabafar, mas se temos um sintoma, depois passa diretamente ao Dr. Leitão, é outro apoio. A enfermeira Catarina funciona aqui como um elo de ligação, ou deixa-me aproveitar, Margarida, para dizer, a enfermeira Catarina também funciona aqui como, sei lá, uma primeira abordagem com uma determinada sintomatologia que é preciso tomar em atenção e dizer a alguém, temos aqui mais qualquer coisa. Eu diria que a enfermeira faz um pouco o despiste daquilo que vai acontecendo aos doentes para os poder, se calhar, até certo e determinada altura, mantê-los calmos, serenos e dizer, calma que vamos ver o que é que se está a passar, vamos falar com o doutor. É esse um pouco o seu trabalho também? Boa tarde, agradeço já, desde já o convite. Passo um pouco por aí, no sentido que é assim, tentar comunicar, porque há às vezes um pequeno sintoma, às vezes a pessoa fica um bocadinho ansiosa e muito preocupada, e às vezes são coisas irrelevantes. Tentar manter, né, a calma e aguardar, porque é assim, pacificar realmente um episódio neurológico, 24, 48 horas, de acordo com a evolução do sintoma, que às vezes pode aliviar ou agravar ou mesmo passar, né? Doutor, eu olhei para aqui e na minha consulta que estive a fazer, aos documentos que me aparecem na frente, há fatores de risco da esclerose múltipla e há investigadores que defendem que esta doença é de facto causada por problemas hereditários, como o doutor já há pouco referiu, e que há predisposições, há pessoas mais predispostas para que estes fatores hereditários venham depois muito mais ao de cima. Por exemplo, são identificados fatores como o tabaco, fatores ambientais e também fatores genéricos. Fatores genéticos. Estes fatores têm sempre muito mais preponderância e importância sobre aquilo que depois, mais tarde, vem ser, de facto, deixe-me utilizar esta expressão, a confirmação de que existe esta doença, não só, se calhar, acompanhada também dos meios diagnósticos que são utilizados, ou de facto há mesmo esta predisposição para como ter. Como causa da doença, nós não sabemos a causa da doença. Uhum. Sabemos que provavelmente há um vírus, e há um dos vírus que é muito responsabilizado, é o vírus de Epstein-Barr, da mononucleose infecciosa, e isso porque todas as pessoas, ou praticamente todas as pessoas com esclerose múltipla, se verifica que tiveram uma infecção com esse vírus ainda novas, por regra. E esse vírus é conhecido por poder dar muitas perturbações crónicas nas pessoas, vários tipos de doença. Faz-se o despiste de mas não há nada a fazer. Doutor, a questão é saber se faz-se o despiste deste tipo de vírus. Como é que se pode proceder? Quando aparecem sintomas sugestivos de esclerose múltipla, e os sintomas sugestivos de esclerose múltipla é qualquer perturbação neurológica. Qualquer perturbação neurológica pode ser a primeira forma, não é, de manifestação da doença neurológica, do sistema nervoso central, do cérebro, Doutor, eu vou pedir que decomponha um pouco mais essa dedução as maneiras mais típicas e porquê? Porque eu sei que pode, o caso da Margarida não foi, mas pode aparecer muita fadiga em excesso, pode aparecer problemas ligados à visão, podem acontecer outros problemas. O que é que devemos ter em atenção, doutor? Portanto, os sintomas da doença, possíveis da doença, é uma quantidade deles. Os mais típicos é a neuritótica, portanto, que aparece com uma baixa da visão de um olho, que pode aparecer com dor, é o mais típico, aparecer com dor e depois em pouco tempo passa, em 2 ou 3 semanas desaparece. E é um dos problemas que tem esta doença, é que são sintomas que aparecem, muitas vezes não têm dor, e depois desaparecem, ou atenuam-se, desaparecem e as pessoas não lhes ligam, não lhes dão a importância que eles têm. Depois podem passar, por exemplo, 2 anos e aparecer outro sintoma. Então, os outros sintomas podem aparecer, a falta de força no membro, formigueiro, a sensação que a Margarida disse de choque elétrico quando aflete o pescoço, visão turva por ver 2 imagens, nevralgia do trigêmeo, por exemplo, uma nevralgia do trigêmeo numa pessoa jovem é muito sugestiva de esclerose múltipla. Pronto, uma série de coisas. Uma série de fatores. A maior parte dos médicos, a doença não é suficientemente frequente para ser conhecida pelos médicos de família, para os médicos de família terem experiência dela. De maneira que se não tem uma sensibilidade muito, muito grande, muito aguçada e não dão importância aos sintomas, a pessoa pode ir progredindo a sua doença durante anos antes do diagnóstico. Porque quem está treinado para fazer o diagnóstico são os neurologistas. São os neurologistas. E os neurologistas são muito mais rápidos a fazer este diagnóstico do que qualquer outro médico, precisamente porque vêem mais treino. Faço uma pergunta ao Dr. António Militão. Sei que o doutor é neurologista do Hospital Espírito Santo de Évora. Nas suas consultas aparece muita gente, pouca gente, porque os dados que estão disponíveis até este momento, e que eu pessoalmente tive acesso, é que existem qualquer coisa como à volta de 5 mil pessoas com esclerose múltipla em Portugal. Este número já foi ultrapassado, ou poderá ser ultrapassado, ou não é tanto assim? Nós aqui em Évora temos em seguimento 213 doentes aqui em Évora. Há outras pessoas de Évora que não são seguidas cá. E nós estamos a seguir também doentes que não são de cá, que vêm de distritos próximos, digamos. Portanto, temos 213. A percentagem é 50 por mil, não é? Ou um pouco mais, 60 por mil. Eu ia ainda perguntar à Margarida. Margarida, a Margarida como portadora desta doença. Desculpa, não é 50 por mil, 50 por 10 mil. 50 por 10 mil, sim. Sim, 5 mil, portanto, os 10 mil é 0,5. Mas aqui aquilo que é mais importante em termos de sensibilização, e o doutor pode falar nisso, a Margarida também já abordou um pouco esta visão, que é a sintomatologia, nem sempre é igual, não é? E aparece e depois desaparece. Há umas formas mais típicas, mas há muitas formas. E o doutor referiu uma coisa que é importante: às vezes os médicos de família não têm, não diria a sensibilidade, se calhar, não têm a lidação tão de perto. Como é um sintoma que pode durar só 48 horas ou pode durar uma semana, quando chegam à consulta já não têm o sintoma. Doutor, deixe-me utilizar esta expressão. Era isso que eu ia agora fazer. Eu vou-me colocar na pessoa que tem a sintomatologia, por exemplo. Vamos imaginar de tenho a sensação que de vez em quando tenho um choque elétrico aqui na zona nevrálgica, nas costas. Senti isto. Depois aquilo passou, mas daqui a 2 dias voltei a sentir. E quando chega o meu médico de família, chego lá: "Oh, doutor, eu tive isto assim e assim, e aconteceu-me isto assim e assim, o que é que o doutor acha?" Ele disse: E o que é que um médico de família numa situação destas, o que é que deve fazer na sua ótica? Deve enviar à consulta do neurologista. Parece, Margarida, isto parece que é fácil, foi assim tão fácil, a enfermeira Teresa, isto é assim tão, não é assim tão fácil, quer dizer, porque quantas pessoas teremos nós, doutor, pergunto-lhe, que têm, se calhar, sintomas que já aqui foram descritos e que já falámos e que se calhar não ligam e que até podem ser portadores de esclerose múltipla. Mas isto não são sintomas intermitentes, assim, em horas ou... Claro, ou, em dias já, o doutor já referiu. Tem que durar dias, por exemplo, uma semana, duas semanas, em que a pessoa está a sentir sempre aquilo. Não é só de vez em quando ter um choque elétrico. É sempre que flete o pescoço. Porquê? Porque a medula está inflamada e quando flete, pronto, estica, digamos... Estica a medula e dá esse sintoma. Mas pode aparecer com outras causas, quer dizer, esse sintoma não é específico, não é patognomónico, como nós dizemos, da esclerose múltipla. Qualquer patologia do pescoço pode dar a sensação de choque elétrico. Só que numa pessoa jovem, por exemplo, 18 anos, ter uma sensação de choque elétrico quando flete o pescoço, quer dizer, um neurologista ouve isto e diz: esclerose múltipla. É quase automático. Depois tem que confirmar. Claro, claro. E sim, depois existem outros meios que estão disponíveis para confirmar. Margarida, até que ponto é que tem sido impeditivo ser portador desta doença de esclerose múltipla ao longo destes 13 anos que já levas com a doença? O que é que tem impedido, se é que tem havido impedimentos, se calhar mais prolongados ou menos prolongados, para a tua vida? O que é que, no que influência é que isso tem tido na tua vida? A primeira coisa a dizer sobre isso é, tanto o Dr. Leitão como o Dr. Esquerdo sempre me disseram: podes fazer tudo o que quiseres. Portanto, eu posso fazer, consigo fazer tudo o que eu quiser. Outra questão é, eu consigo fazer isso, agora eu tenho limitações. Toda a gente tem as suas, mas eu, tendo esclerose múltipla, sendo uma doença crónica que não vai ter cura amanhã, né? Até pode ter uma cura, mas não é para já, isso significa que eu tenho umas certas limitações, ou seja, agora, por exemplo, está muito calor, eu não vou andar ao calor. Pronto, não vou. Se quiser ficar uma noite acordada até às tantas, na noite a seguir, se calhar já não posso, porque já não vou aguentar, porque vou ter sintomas, porque estes sintomas que eu referi, como no olho, como o choque elétrico, isso são sintomas para a vida. Eu, se eu exigir demais de mim mesma, eu vou ter esses sintomas. E isso pode acontecer, e quando está muito calor e se quiser estar a exigir demais de mim, eu vou ter esses sintomas. Portanto, eu tenho limitações. Os médicos também me dizem: tens a doença, tens que viver com a doença. Essa é... A doença não pode ser impeditiva de te progredir e nem pensar o teu futuro, não é? Não é limitativa, olha, mas... E tens achado que por exemplo, em termos de estudo, em termos da tua vida familiar, em termos de divertimento, tens algumas balizas onde tens que olhar para um lado e para o outro e dizer aqui não posso ir mais para ali ou aqui não posso ir mais para o outro lado? Há balizas que tu colocas a ti própria ou sabes que a doença te coloca essas balizas? Uma coisa, deixa-me colocar-te a questão assim, se não te importares. Uma coisa é eu saber que estou dentro desta baliza e que não posso sair destes dois parâmetros, ok? Outra coisa é eu saber que tenho esta baliza, mas que sair para aquele lado ou para o outro lado eu vou ter qualquer coisa. Como é que convives com isto? Eu acho que na vida temos sempre consequências. Portanto, se eu for para aquele lado e souber que não vai correr bem, logicamente vou ter consequências, e é assim que eu vejo as coisas. Nunca me limitou, nem penso que me irá limitar por causa de eu ser desta maneira, talvez. A doença em mim foi crescendo ao mesmo tempo que eu ia crescendo. Portanto, eu estou habituada a viver com ela, entre aspas. Em termos do estudo, sentiste-te muito prejudicada? Não. Ou alguma coisa assim que diretamente no teu dia-a-dia que tu notes que te sentes, enfim, menos suscetível ou mais suscetível para qualquer coisa? Eu penso que é assim, as pessoas até podem ser por mal, mas não conhecem. não sabem o que é. E como dizem na campanha deste ano da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, a minha esclerose múltipla é invisível. Os sintomas são invisíveis. Tanto a fadiga, como a dor no olho, como os choques na coluna, tudo isso é invisível. A única coisa que se vê são cadeiras de rodas, pessoas a andarem mal. Tudo o resto não se vê. E não se vendo, é natural que as pessoas não entendam. Portanto, ao longo da vida também fui percebendo isso. Que naturalmente há pessoas que não compreendem determinados sintomas que nós vamos tendo ao longo da vida. Mas aí vamos fazendo como a enfermeira Catarina diz, com a doutora Leitão, vivemos um dia de cada vez e pronto, e temos de aprender a viver com a doença. Eu posso acrescentar aqui nisso? Sim, sim, doutor. Isto é muito importante em termos sociais, porque as pessoas têm tendência para desconfiar de uma pessoa que diz que está muito cansada. Não é? Está cansada é porque é um preguiçoso. É jovem e já está cansado. Pois. É? E, no entanto, a fadiga é um sintoma que, pelo menos, não sei, à volta de 80% dos doentes com a esclerose múltipla têm, e é grave e é perturbador da sua existência. Depois, se estão estressados, se não dormem, se está calor, se andam a correr de um lado para o outro, não é? Pelas necessidades de vida, pioram. Por exemplo, transitoriamente durante uma hora, não é? Podem estar uma hora muito cansados. E depois recuperam um bocadinho, porque arrefecem, o sistema arrefece, digamos, e voltam a fazer uma vida mais normal. E as pessoas não percebem isto, mesmo que não veem se a pessoa está incontinente ou não está incontinente, como não veem se tem dores ou se não tem dores. Pronto, há muitas coisas que não são visíveis. E, portanto, há uma certa tendência para desvalorizar os sintomas dos doentes com esclerose múltipla. Daí a importância e a referência que o doutor fez, eu não diria a sensibilidade, mas a atenção dos sintomas quando aparecem e da despistagem da consulta do médico de família poder ter muita importância na determinação, enfim, do diagnóstico da esclerose. A esclerose, portanto, afeta desta forma a vida de cada um de nós. Eu perguntava à enfermeira Teresa, enfermeira, há alguma coisa que a gente possa fazer no dia a dia para minimizar, não é? Sim, adaptar, fazer este tipo de sintomas, é? Essa a tal baliza que eu referi. Sim, que não é flexível e adaptável. Se porventura tem que ir assim, um concerto à noite, é uma questão de assim, é das coisas. Após almoço, descansa um bocadinho, certamente à noite estará mais capaz de ir num concerto. É uma questão de adaptação, né? Fazer uma vida mais moderada, né? É assim, não tentar não pisar os riscos, né? E depois tentar adaptar a cada situação. O tabaco tem alguma importância? Os excessos, doutor, deixe-me colocar. Hoje não é o caso da Margarida que está aqui, mas eventualmente, se calhar, temos muitos jovens que, alguns que se calhar já detectaram ou já foi detectado que podem ter esclerose múltipla, outros que se calhar ainda não foi possível detectar por qualquer motivo. Agora, há regras, como nós costumamos dizer, e o doutor certamente melhor do que ninguém poderá dizer, há regras para tudo, não é? Dentro dos excessos, que excessos é que, por exemplo, um portador desta doença, ou o que é que não se deve fazer em excesso para evitar ter ou para contrariar a doença? Nesta doença é como em tudo, não é? Se nós somos muito rigorosos e nunca cometemos nenhum excesso, também ficamos com uma atrofia, né? Atrofiamos a cabeça. Se abusamos, e aqui o abuso é o tabaco, principalmente o tabaco, e ter um estilo de vida, digamos, gerador de doença, com abusos, não é? Com excessos de toda a ordem, por exemplo, a utilização de outro tipo de drogas também não é positivo. A questão do sol, portanto, por causa da vitamina D, nós temos que ter uma exposição solar, não é? Todos nós. Há uma grande. Em Portugal há muito sol, não é? Temos um sol potente, mas quase todos os portugueses têm falta de vitamina D porque se escondem muito do sol. graças principalmente a uma campanha que houve contra o cancro da pele. Da pele. Né? Então nós temos a vitamina D baixa, e a vitamina D baixa favorece o agravamento da esclerose múltipla. Funciona pior. Então deixe-me dizer-te uma coisa, doutor. Para tudo é necessário haver um equilíbrio. Um equilíbrio. Sim. Não é? Por exemplo, se calhar não devemos aceitar muito diretamente a sugestão, dizer evite o sol, mas se calhar devemos utilizar o sol protegendo a pele, não é? E assim podemos utilizar o sol. O efeito que faz é na pele mesmo. É na pele mesmo, não é? Só que nós precisamos de 10 minutos por dia de sol na pele. Que é para obter então as doses da vitamina D. Ficar horas ao sol a tostar, por exemplo, isso é um exagero. Claro. É um exagero que favorece o aparecimento de cancro da pele. O doutor falou também nos cigarros, no tabaco, e falou noutro tipo de há drogas. Há muitos estudos em relação ao tabaco que já estão provados que o tabaco é mau, porque é um fator que agrava a progressão da doença. E falou noutras drogas. E agora eu faço-lhe uma pergunta. E o álcool? O álcool em pequena quantidade não faz mal, não é? Em grande quantidade faz mal. O álcool é um fator de inflamação, inflamatório do corpo. Do mesmo modo que as carnes vermelhas, muita carne vermelha, muito sal, gordura, não é? Toda a gente sabe que isto faz mal à saúde. No entanto, quer dizer, podemos comer, de vez em quando, normalmente, podemos comer um bocado de tocinho. Não há problema, agora não podemos é comer tocinho todos os dias. Oh, doutor, deixe-me pegar nesta ideia. No fundo, tudo aquilo que faz mal a todos Sim. nós também faz mal aos doentes que são portadores. Também agrava a esclerose múltipla. Exatamente, era essa a ideia. Os fatores de risco da vasculares, não é? Da arteriosclerose, tensão alta, diabetes, dislipidémia, sedentarismo, obesidade, etc. Tudo isso agrava a saúde de toda a gente, incluindo as pessoas com esclerose múltipla. Margarida, queria-te colocar uma questão. O exercício físico é uma das coisas que é recomendada aos portadores de doença de esclerose múltipla, até não só por causa, às vezes, de pequenas atrofias que podem existir em termos de mobilidade. Sim. O exercício físico vai, de certa forma, e o doutor poderá confirmar isso, combater... Eu não falei portanto, exercício, mas é importantíssimo. O doutor ainda não falou, mas eu vou deixar esta pergunta para a Margarida. Margarida, em termos de portador desta doença, costumas fazer exercício físico com regularidade? Não fazes muito porque achas que às vezes estás debilitada em termos de outras coisas e deixas o exercício de lado e ficas a descansar, de dizer assim, bom, eu hoje fico um bocadinho aqui a descansar, portanto, a acalmar, e não vou fazer exercício físico porque, portanto, pode não ser bom. Como é que te comportas sobre esta situação? Faz exercício físico ou não faz exercício físico? Quando descobri que tinha a doença, foi complicado. Eu estava no 10º ano, tinha educação física e eu era a preguiçosa. Porque eu nunca gostei de educação, eu nunca gostei de educação física, eu nunca gostei de exercício, nunca fui bom em exercício e eu era a preguiçosa. E então ainda fiquei mais a preguiçosa depois de saber que tinha a doença. Pronto, foi complicado. A seguir, eu tentei fazer pilates. Pilates é uma coisa que gosto de fazer, e natação também. Tudo o que exija demais, esforço demais, já começo a sentir alguns sintomas, e quando digo alguns sintomas é fadiga e também aqueles tais choques que tinha falado. Agora é uma questão de continuar, eu sei disso, e eu não sou muito boa nessa questão, porque eu tanto começo como paro, mas isso sou eu, deu mesmo da minha personalidade, não é? Tem a tua nada personalidade. A ver. Olha, e caminhar, o caminhar é bom, é importante, é um bom exercício. Costumas caminhar ou... Sim, eu costumo caminhar. Se, por exemplo, eu costumo caminhar, mas correr, por exemplo, já não. E porquê? Porque eu sinto... Mas eu já não perguntei correr, eu sou só perguntei caminhar, tá bem, mas pronto, costumas caminhar. Podia ter calhado na questão e eu não corro, porquê? Porque eu sinto choques na coluna. Não quer dizer que se calhar se eu não fizesse caminhada, corrida, não conseguisse. E se fizesse só caminhada? Sim, mas isso já faço. Faço e há dias, naturalmente, em que estou mais cansada, faço menos. Pronto. É uma questão de adaptar. Os estudos que existem acerca disso mostram que a necessidade de exercício é 150 minutos, no mínimo 150 minutos por semana. Ou seja, menos de meia hora por dia. Portanto, se nós fizermos todos os dias uma meia hora de exercício físico, e é o exercício físico, não é esforço. É ativo, mas é aeróbico. É, e sempre respirando. Não interessa estar a fazer pesos e halteres. Mas, por exemplo, andar. Não interessa ser anaeróbico. E há uma que eu gosto muito, que eu recomendo sempre, que é a dança. Não podemos perder a oportunidade. Porque a dança é um belo exercício. Margarida, gostas de dançar já agora? O doutor deixou esta dica, não é? Gostas de dançar? Costumas, enfim, aproveitar algumas festas de amigos para dançar ou não? Sim, o doutor também já me tinha dado essa dica da dança. Mas porquê que será que estamos aqui a falar de coisas que, quando olhamos para ti, Margarida, ficamos a pensar, e a Margarida faz isso também, como é que tu desafiavas quem é, e visto que tu também és coordenadora da delegação dos portadores de esclerose múltipla, da delegação de Évora, não é? Regional, eu penso que é assim que se pode dizer. Quando falas com alguém, quando estás, enfim, a desempenhar essa função, ou que falas em nome da associação para alguém, costumas dar estas dicas do dançar, do nadar, do caminhar? O que é que transmites, por exemplo, a pessoas que são portadores da doença como tu? Já visto que, segundo o Dr. António Leitão e a enfermeira, já disseram que é muito importante nós percebermos a nós próprios para poder interpretar e para depois poder atuar em conformidade com isso. O que é que transmites aos teus amigos e colegas e pessoas que procuram informações junto de ti sobre esta matéria? Foi complicado ou não? Não fui. Não. Só que nós estamos a começar há pouco tempo, por isso essa questão de transmitir. Okay. Mas pronto, o que eu tento transmitir é que vai ser mais fácil todos juntos. É a primeira coisa. Vai ser mais fácil. Eu digo vai ser mais fácil porque ainda nos falta um bocadinho isso aqui na zona de Évora. Pelo menos eu sinto isso. Falta... O que é que é preciso fazer em teu entender? Em meu entender, falta juntar as pessoas. E como é que isso se pode fazer? Isso também não é uma questão fácil, porque estamos a falar numa doença, estamos a falar numa doença crónica, estamos a falar de uma doença que pode não ser bem vista e às vezes não é por toda a gente, nem sequer é compreendida. Portanto, estamos a falar também de jovens que têm, que podem ter. Jovens e não só, não é? E não só. São só os jovens, sim, que têm esta esclerose múltipla. Estamos a falar aqui de um assunto sensível. Pronto. Para algumas pessoas é um assunto sensível, claro. E eu compreendo. Eu tenho uma maneira diferente de olhar para a questão. Para mim é uma doença que vivo com ela e é isso que eu quero transmitir, é que é possível viver, é possível adaptar-nos e é possível fazermos tudo o que os outros fazem, mas com estas limitações. Margarida, deixa-me fazer esta pergunta, porque acho que é importante. Já há algum espaço físico para esta associação? Já há algum espaço perspectivado para ela poder funcionar? O que é que vamos fazer este exercício? Vou tentar fazer este exercício contigo. Se eu, por acaso, fosse portador de esclerose múltipla e quisesse procurar apoio, enfim, junto da associação, já há algum local específico? A quem é que eu me posso dirigir? Como é que eu posso contactar a associação? Como é que já tens algumas coisas sobre isto ou ainda não? Ou as coisas ainda estão todas numa fase embrionária? Sim. Esta delegação pertence à Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla. Portanto, a sociedade tem várias delegações pelo país, nós somos uma delas. Agora, não temos sede neste momento. Se as pessoas quiserem vir contactar connosco, temos o número de telefone, temos o e-mail. Eu acho que saiu aqui no Diário do Sul esses e-mails, esses contactos, e é assim que as pessoas chegam até nós. Também chegam até nós através da enfermeira Catarina, que faz parte da coordenação da delegação. chegam até nós pelo Dr. Leitão, chegam até nós através da consulta. Portanto, se não for através da consulta, também temos no Facebook uma página. Era isso que eu queria ficar a saber. Que é, vamos imaginar. Delegação de Évora. Ora, estás a ver? Era aí que eu queria chegar. Era os contactos para que alguém que esteja a ouvir esta conversa pode dizer assim: sim, senhor. Aqueles senhores que estão na rádio a conversar sobre esclerose múltipla são pessoas esclarecidas, que sabem, mas eu que estou aqui deste lado e estou a ouvir a conversa, se calhar até gostava de colocar uma questão, ou gostava de fazer uma pergunta, ou gostava de saber se há algum espaço onde eu me posso dirigir, ou gostava de... Portanto, é isso que também vamos aproveitar para divulgar, não é? O que é que... Isso é muito importante. O que acaba de dizer é muito importante. Temos que tornar o acesso mais fácil às pessoas, que é para dar a mesma oportunidade a todos, digamos. Aquilo que eu entendo. Doutor, falando ainda sobre a esclerose, portanto, ela não escolhe sexo, não escolhe idade, ou pelo menos os dados que eu tenho disponíveis ao olhar aqui para o meu lado direito, não há uma grande definição de sexo, se aparece mais, se a esclerose se manifesta mais no sexo feminino ou masculino, embora haja uma tendência para ela se manifestar mais no sexo feminino, mas não implica que não haja pessoas de sexo masculino com esclerose múltipla. Em poucas palavras, é uma doença que aparece mais no sexo feminino, duas vezes, talvez, ou três vezes mais do que nos homens, mas normalmente, quando aparece nos homens, tem um comportamento pior, é mais agressivo, é uma doença mais agressiva do que nas mulheres. Isto é média, não é? Grandes médias. E aparece principalmente no adulto jovem, embora possa aparecer até aos 50 ou 60 anos. Mas pode aparecer desde a infância até à idade, pronto, já com mais de 65 anos. Mas o que é típico é o adulto jovem. Aparecer no adulto jovem. Hoje já aqui referimos, portanto, situações que são importantes, desde o comportamento, desde a despistagem, enfim, da doença, desde o saber como nos devemos comportar perante os sintomas, como devemos agir ou não agir. Aquilo que eu perguntava à enfermeira Catarina Trezo é enfermeira, como é que é lidar, e porque a enfermeira tem um pouco o papel de fazer triagens de algumas coisas que lhe chegam, para depois poder fazer a sua informação ao Dr. António Leitão e a outros, enfim, meios a que está ligado. Tem, por exemplo, o caso da Margarida, que lhe pode colocar alguma questão tentar obter uma resposta, mas se calhar também se poderão chegar a si questões de pessoas que apenas querem compreender e perceber se têm esse tipo de problemas ou não. Numa altura, se eu agora perguntasse à enfermeira: enfermeira, o que é que eu devo fazer numa primeira abordagem, ou quem é que eu me devo dirigir para saber se este sintoma ou este é preocupante ou não é, o que é que me respondia? Eu na consulta tenho um telemóvel de serviço que está 24 horas sobre 24 horas, que alguma sintomatologia, alguma, a pessoa liga, né? É assim, depois de acordo com o tipo de sintoma, é assim, o início e há quanto tempo, né? A duração, entretanto depois transmito ao Dr. Leitão, no sentido de realmente certificar a necessidade de ouvir à consulta ou guardar, né, dado que uma sintomatologia só realmente decorridos 24 a 48 horas é que se consegue identificar e caracterizar como um síndrome neurológico isolado. Essa conversa é muito importante, a conversa que a Catarina tem com as pessoas é muito importante, porque Ela é a primeira pessoa que recebe e que tem que fazer, enfim, deixe-me utilizar este termo, doutor, não sei se é, se é o correto, a triagem e dizer bom, acalme-se lá, tenha lá calma, que nós vamos ver o que é que está a acontecer e depois vamos... A Catarina, na conversa que tem com a pessoa... Pode ter algumas coisas que soem um alerta, não é? Que pode estar a tratar ali de qualquer problema importante. E, por isso, por um lado. Por outro lado, é dar a segurança às pessoas. Essa palavra segurança é muito importante na abordagem, não é? Só que eu não tenho uma doença crónica que não sabe a importância disso, não é? Sim, é importantíssimo. É uma pessoa sentir-se tranquila. Saber que pode telefonar alguém e que esse alguém vai ouvir as suas queixas e vai tentar percebê-las bem e vai transmiti-las à equipa, porque as doenças crónicas tratam-se como uma equipa. Nós, pronto, no hospital temos uma equipa que é mínima, mas que apesar de tudo inclui ainda mais uma neuro-oftalmologista, além dos neurologistas, há uma neuro-oftalmologista que é uma coisa muito boa que existe aqui em Évora, o acesso à neurooftalmologia, a doutora Rita Condesso, e enfermagem, e depois relacionar com outras especialidades que podem ser precisas. A interação é importante. Tais como a urologia, a ginecologia, assim, uma série de especialidades que podem entrar nas necessidades da pessoa. E, portanto, através dessa conversa telefónica com a Catarina, que a Catarina disponibiliza para lá daquilo que é paga pela instituição, não é? Porque atendo o telefone sempre. A qualquer hora. Então, atendo o telefone sempre. Isso é fantástico, não é? É uma enorme disponibilidade que dá segurança às pessoas, dá tranquilidade. Portanto, permite não ficarem estressadas e não cometerem disparates. É uma doença imprevisível, não é? Que é assim, de um momento para o outro, é assim, surge uma sintomatologia que às vezes não é realmente, mas é assim, aquela pessoa que nunca teve tem um significado diferente, não é? Apesar de que pode ser uma coisa transitória devido a um excesso de temperatura, um esforço físico mais acentuado, uma falta de descanso, tudo isso influencia. O stress também. Ouvia Margarida. Estressas com alguma facilidade também ou não? Sim, esse stress com alguma facilidade. Mas não, não é. Não estresso. Com a doença, não, eu não estresso sim, com os sintomas. Não são os sintomas não. Da esclerose que te fazem estressar, não. És tu que te estressas pela tua maneira de ser, é a tua personalidade, claro. Não tem a ver com e depois isso. Quando tu te estressas, tens outros sintomas que achas que agora já não é só o meu. Oh, Margarida, deixa-me tratar as coisas assim, porque eu gosto muito de tratar as coisas assim, porque acho que podemos passar depois as coisas para o outro lado, não é? Que é assim, tu stressas com facilidade porque é o teu dia-a-dia, na tua vida, pronto, a tua predisposição. E depois de stressares, achas que aparecem outros sintomas e tu aí dizes assim, já não é o stress. Aqui já não é só a minha área de stress. Já há aqui qualquer coisa que o stress desencadeou em mim ou provocou em mim. Isto acontece? Acontece e quando acontece é a altura de parar o stress. É a altura de descansar, é a altura de acalmar. Porque pá, esses sintomas que aparecem decorrentes do stress e são coisas que naturalmente até podem ter a ver com a doença, mas temos de ter calma. São dois dias, como a enfermeira Catarina referiu, e pronto, e qualquer coisa tenho sempre a ela e posso sempre ligar, portanto não vale a pena stressar com isso. Olhas, achas que a enfermeira Teresa é mais enfermeira ou mais amiga? Pois, nós estamos aqui a falar e sem querer soltamos os sorrisos, porque é isso, é confiança, amizade e é segurança. E eu acho que isso é o mais importante. Podemos falar em várias doenças crónicas onde isso é importante. Eu agora vou só falar na minha, graças a Deus só tenho uma, mas na minha em especial, eu sinto que isso sempre foi o que ajudou sempre. Foi a confiança, a segurança e nós podemos ter uma relação de amizade entre todos. porque o doutor Izquierdo, eu falo também porque também continua a ser meu médico e continua a atender-me sempre que eu preciso, tem também relação com o doutor Leitão e sempre comunicaram bem e sempre houve esta troca de informação entre os médicos. Interação. E isto também é muito importante, os médicos estarem-se bem. E a enfermeira Catarina como um grande apoio também. Por isso eu acho que para mim são as três pessoas que, não sendo da família, passaram a ser e passaram também a construir e a fazer parte da minha vida, e acho que isso é muito importante. Acho que o enfermeiro na consulta deve-se posicionar como uma pessoa significativa, no sentido que realmente alguém que, no caso de ser necessário, está ali e, no caso de ser necessário, encaminha, né? Para o doutor Leitão, depois o doutor Leitão também, devido à sintomatologia, também encaminha para as diversas especialidades, né? Mas é através da enfermeira, portanto, do contacto com a enfermeira, que se consegue aquilo que é essencial numa consulta, que é centrar a consulta nas necessidades da pessoa, nem é do doente, é da pessoa que está doente, não é? Nós temos que evoluir deste paradigma de tratar doenças. Tem que se acabar com esta ideia. Nós não tratamos doenças, nós tratamos pessoas que têm doenças. O que interessa é a pessoa. Portanto, este contacto com a enfermeira, que é um contacto muito amigável, muito fácil, está precisamente centrado na pessoa. Parece que não, mas o tempo vai passando. Eu agora não iria utilizar o termo de que esta é uma conversa agradável. Eu iria utilizar o termo que esta é uma conversa necessária, que esta é uma conversa que é preciso ter abertamente. Sim. Sem, de parte a parte, de seja de quem for, haja um constrangimento de dizer publicamente ou assumir: eu preciso de ajuda. E isso parece-me que é o fator principal, enfim, quando nós somos portadores, seja de que tipo de doença for, que é não, portanto, deixarmos de procurar alguém que nos ajude. E acho que esse é um fator importante e que hoje ficou aqui bem claro, que seja quem for, é sempre necessário procurar ajuda. O doutor, depois de eu dizer estas palavras, quero-me corrigir. Não. Eu gostava de dizer, aqui ainda ontem tive a oportunidade de ouvir o professor Sá Clarides, que foi diretor-geral de saúde, que esteve cá em Évora ontem, e que disse que o Serviço Nacional de Saúde ou se reforma, ou se transforma, ou acaba. Porque é muito caro, não é? É muito caro em relação aos portugueses, e há muitos interesses envolvidos nos despojos do Serviço de Saúde, Nacional de Saúde. E então, um ponto que ele disse muito importante é que nós temos que cuidar das pessoas, isso é, temos que cuidar das pessoas desde que nascem até que morrem, porque a importância da infância é decisiva. E temos que transformar o Serviço Nacional de Saúde nos cuidados que tem. Quer dizer, não é segmentar, temos que juntar no interesse das pessoas. Interligar, talvez. Sim, interligar. Portanto, não é cuidados primários, cuidados hospitalares, a segurança social, cuidados continuados, como está isto. Tem que se juntar isto tudo e fazer qualquer coisa que seja verdadeiramente útil para as pessoas. E isto tem a ver com outro aspecto que é muito importante na esclerose múltipla, que é o da inércia. Nós não podemos ser inertes, não é? Deixar que a inércia nos vença no tratamento das pessoas com esclerose múltipla. Nem o doente se deve acomodar aos seus sintomas, nem o Estado se deve acomodar ao custo daquele tratamento. Quer dizer, ele deve admitir que pode ser preciso qualquer coisa mais caro. Nem o médico se pode manter inerte, não mudando as terapêuticas quando é necessário mudar. Momento de fazer a pergunta fundamental, estamos mesmo em cima do tempo. Enfermeira Teresa, o que é que acha que eventualmente poderia ter dito e não disse? Não, é assim, é uma questão de realmente é das coisas. relativamente ao papel do enfermeiro, as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes e é uma questão de adaptar de acordo com as necessidades a cada um, apesar de que há pessoas que não conseguem expressar essas necessidades de uma forma mais, e, entretanto, entre todos, a equipa, temos que tentar tratar e assinalar. Margarida, o que é que gostarias mais de dizer que não disseste? O que gostaria de dizer é que a coordenação da delegação da SPEM de Évora está a começar e está muito empenhada em juntar as pessoas e em que venham ter connosco, tenham, não tenham, sejam interessados, tudo, venham ter connosco, falem connosco. Temos esta página no Facebook, quem não conseguir, nós vamos pondo coisas no jornal, inclusivamente vamos pôr uma notícia onde vai estar os nossos contactos, podem também ligar. Mas nós precisamos muito também das pessoas e de ouvir quais as suas necessidades e o que é que as pessoas precisam de falar também e de dizer e as necessidades das pessoas, está a perceber? Pronto, é nesse sentido. Outra coisa é, o meu testemunho é muito positivo, mas é muito positivo também não só por causa da altura em que me aconteceu, ter crescido com a doença, ter tido muito apoio, mas também porque eu tenho a certeza, pelo que já ouvi e pelo que me transmitiram, que é possível viver com a doença, não é o fim do mundo. E, portanto, acho que é isto que devemos pensar, e que devemos falar abertamente, não devemos ter medo, e que todos juntos nós vamos conseguir ultrapassar tudo o que ocorra de pior. Doutor, alguma coisa importante que não tenhamos referido neste Dia Mundial da Esclerose Múltipla? Queria acentuar este aspecto, é que isto é um problema importante, que é para ser tratado por uma equipa. E os doentes, os portadores, as pessoas portadoras da esclerose múltipla fazem parte da equipa. Foi assim que hoje falámos, tratámos e olhámos, se me permitirem a expressão, para este Dia Mundial da Esclerose Múltipla, que é assinalado no último, na última quarta-feira do mês de maio. À conversa estiveram comigo o Dr. António Leitão, também a enfermeira Catarina Treço, e as palavras e o testemunho de Margarida Pissarra. Muito obrigado por terem vindo, espero podermos voltar a conversar um dia, que não seja só pela esclerose múltipla, mas por qualquer outro motivo que achemos que possamos conversar. Muito obrigado e boa tarde.